soplava a mi favor. Havia tropeçado tantas vezes em pedras de mentira e traições. Será que é algo bueno en esta vida que te trajo a mí? Lo que yo pedí. Eu sei que alguém do céu cuida de mim e te trouxe aqui. Contigo sou feliz. Yo llegué a tu puerta y como un beso nos salvó.